o portador do pacto. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Hebreus 8:6. O pacto da nova aliança da salvação é entre Deus e a igreja, entre todos os que creem, de todas as nações. Mas este pacto está em Cristo, que é o cabeça da igreja e o mediador deste novo concerto. Todos aqueles que receberem a Cristo, através da fé, entre todos os povos, sem discriminação alguma, serão incluídos nesta nova aliança e feitos participantes do reino de Deus para a salvação, pois o pacto da salvação está em Jesus Cristo, o Filho, e todos aqueles que estiverem em Cristo serão feitos participantes deste pacto, que é entre Deus e todo o mundo, que alcança todo o mundo, toda a raça humana, sem excluir absolutamente nenhum homem ou mulher, se tão somente se arrependerem e crerem no testemunho de Jesus. E todos os que perseverarem na fé até o fim serão feitos herdeiros da salvação para a vida eterna. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. A igreja é o corpo de Cristo, mas o pacto e a salvação não está na igreja, nem em Israel, mas na vida e na obra expiatória de Cristo, o Messias e Salvador de todos, que foi a favor de todos aqueles que creem. Se alguém não estiver em Cristo, não poderá ser participante do novo pacto, que é a nova aliança, que é a aliança final que Deus projetou para a salvação de todo o mundo, entre os que se submetem ao seu reino e recebem o Evangelho. Se alguém não estiver em Jesus, não poderá ser participante desta aliança, ainda que, aparentemente, esteja na igreja, pois o novo pacto não está na igreja, mas em Cristo, que morreu por todos, e foi validado no seu sangue, e estabelecido dentro da pessoa do Filho de Deus, pela sua vida justa, aprovada e perfeita, tendo-lhe também ressuscitado para nossa justificação. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9:15. Para alguém ser aceito e se tornar participante da aliança da salvação, que é recebida através da fé na palavra de Deus, é necessário para esta pessoa aceitar o testemunho de Cristo, e estar em Cristo, através da fé e obediência aos seus mandamentos, pois o pacto está nele, e não em nós mesmos. A conservação da fé e a obediência aos mandamentos de Cristo são a condição para que alguém permaneça na aliança, seja participante e tenha os direitos, as bênçãos e a salvação da mesma. A antiga aliança, o antigo pacto da lei, foi entre Deus e Israel, tendo Moisés como mediador, e a aliança estava em Moisés, através da lei, validada pelo sangue de bezerros e cordeiros, e o cumprimento da lei era a condição para se permanecer na mesma. A nova aliança é a aliança da fé, que foi prometida e que se iniciou, em princípio, desde Abraão, independente da lei, que veio depois. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3:14. A nova aliança é entre Deus e todos os povos, e esta aliança está em Cristo, o descendente escolhido de Abraão, e Cristo também foi feito fiador, mediador e sumo sacerdote desta nova confissão, sendo o seu próprio sangue o sangue validador deste pacto, que foi para o perdão dos nossos pecados e para a nossa redenção, e através da sua ressurreição zelou e o estabeleceu de forma definitiva, para cumprir todas as justas exigências da reta justiça de Deus, que era contra nós, desde o princípio, contra todos os pecados do mundo, e para que, sendo esta justiça satisfeita pelo seu supremo sacrifício, fosse obtida a possibilidade para o perdão das nossas ofensas e para a salvação dos escolhidos, e para que através deles Deus congregasse para si um novo povo, provindo de todas as nações, entre aqueles que o recebem, ouvindo a sua palavra. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9:12. Este novo pacto é entre Deus e todos os povos, ou especialmente entre Deus e a igreja, que começou em Israel e inclui o próprio Israel, se houver entre os filhos da primeira promessa qualquer que crer na obra da salvação do Filho de Deus, pois a mesma nova aliança foi destinada para contemplar, em um primeiro momento, os próprios israelitas, e agora também sem excluir pessoa alguma que nasce debaixo do sol, sem separação alguma, se tão somente nesta pessoa houver fé e aceitação para com a verdade de Deus, que está em Jesus. Mas o novo pacto não está na igreja, nem em Israel, nem nos povos. O pacto foi selado e está na vida e na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, para a justificação e salvação de todos aqueles que, com bom e reto coração, abrem os olhos para a luz, se convertem e se submetem ao reino de Deus, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2 e 14 a 16. O novo pacto da salvação é entre Deus e todo mundo, entre os que creem. Mas este pacto está em Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos redimiu do pecado e do reino das trevas, e nos trouxe a possibilidade de completo perdão para os nossos pecados, através da fé, e nos trouxe a redenção e o renascimento espiritual incorruptível para a readmissão no reino de Deus, que em nossos corações já está presente, que já venceu e que também há de se manifestar visivelmente no mundo para confirmar a eterna imutabilidade da justiça divina e a liberdade da glória dos filhos de Deus na luz para a vida eterna. Todo aquele que crer em Cristo e permanecer na fé, que é permanecer em Cristo, se tornará participante da nova aliança da salvação, para a regeneração já desde o tempo presente e futura entrada permanente nos domínios existenciais do reino eterno da luz. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3:7. https://decretosdafé.blogspot.com